astros no mundo aqui, em consagração e luz, em nossa vida, Senhor. Meu Senhor, vem com vigor atuar, se atuar, faz que com todo amor possamos nos consagrar, iluminados por ti, resplandeçamos, Jesus. Astros no mundo aqui, em consagração e luz. Iluminados por ti, resplandeçamos, Jesus. Astros no mundo aqui, em consagração e luz. Em nossa vida, Senhor, meu Senhor, vem com vigor atuar, faz que com todo amor, sim, com amor, possamos nos consagrar, iluminados por ti, resplandeçamos, Jesus. Astros no mundo aqui, em consagração e luz. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, meu Senhor, lá, lá, lá, lá, lá, lá, vem atuar, lá, lá, lá, lá, lá, sim. Resplandeçamos, Jesus, astros no mundo aqui, em consagração e luz.